2286, no sol aos 22, liberando via Eco, Taxina, me escuta via Alfa Juliette 01, é o portão. Eco da sua escuta via Alfa Juliette 01, 2386. Dito Charlie Eco, serviço radar encerrado, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. Torre 3520, ciente, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus com 8 nós. Autorizado, pouso no zero, até 3520. Salvador, bom dia, boa noite, no meio, passando 195 para 150, informação Thiago. 8 no meio, desça para 2000 pés, chegada mar e ajuste no 019. 2000, chegada mar e no 019, 8 no meio. 520, no sala 227, liberando via Fox, taxi via Alfa Juliette 04 ao portão. Fox, Alfa Juliette 04. Solo Salvador, eu tá Tango Mike Fox na remota do Pátio Ono. Mike Fox, prosseguir. Solicitou autorização de reboque da posição 12 do Pátio Ono para a posição meia dúzia do Pátio Ono. Usado o reboque, reporta no término meia dúzia, o Tango Mike Fox. Ok, reportaremos, muito obrigado. Cidade do LS, Gono 896. Autorizado, final LS, torre 1862, 1866. Torre 286, 1896. Bom dia, boa noite, boa noite, Nacional. Quem ele é? Cisão. Boa noite, no meia, bom dia, ventou no meia zero graus, ano 29, projeto pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, boa no... No 8, no meia. Fala, Salvador, eu tá com mais foto, como deve no reporte na fonte 612. Muito obrigado e bom dia. Noite no meia, solas 4-2, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 05. À direita, Alfa Juliette, portão 05, boa noite no meia. então é número 5 ou é 1 ou 5? É 05. 05, obrigado.